tocar no motel e no paredão, hein? Te dei meu amor, cê não valorizou. Agora eu te peguei com outro no motel. Você jurava pra mim tanto amor. Achou que eu não ia descobrir. Ele não é o entregador. Você me traiu com aquele motoboy no motel de esquina. Rapariga, você me traiu com aquele motoboy no motel de esquina. Te dei tanto amor, cê não valorizou. Agora eu te peguei bandida. Outro no motel. Você jurava pra mim tanto amor. Achou que eu não ia descobrir. E ele não é o entregador. Você traiu com aquele motoboy no motel de esquina. Rapariga, você traiu com aquele motoboy no motel de esquina. Compasso Produções e Patrick Mix, um show de mix. Essa é pra tomar Itaipava na frente do paredão, hein?